Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto, a música e a saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó, agora pela Rede USP de Rádio, com as músicas tocadas no rádio no tempo da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com os melhores arranjadores, maiores sucessos da era de ouro do rádio e gravações autênticas e originais. Na abertura, nós vamos atender ela que reside em nossa Pauliceia desvairada, ela que é a nossa gentil ouvinte, Dona Leia Cunha, que reside em São Paulo e gostaria de reativar a sua memória nesta manhã de domingo, ouvindo o saudoso Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, do Davi Nasser, a composição carnavalesca Serpentina. Na pedida Poli, musicista nosso, que realmente era muito talentoso. Poli com sua guitarra havaiana, Poli com seu conjunto, Poli em gravação soberba do Bentes, Moendo Café. Ainda para ela, Dona Leia Cunha, que reside em São Paulo, está a nos ouvir pela Rádio USP FM da Supercap, o conjunto Irerê do Brasil, que belezura. Composição do Paulo Vanzolini, que é cientista e médico, Cuitelinho. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até às 7 da manhã. Chorei quando ela disse vou-me embora até amanhã. E errou até amanhã. Mas ainda bem guardada a serpentina e ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Mas ainda bem guardada a serpentina e ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até às 7 da manhã. Chorei quando ela disse vou-me embora até amanhã. E errou até amanhã. Colombina e eu, um pobre pierrot.

Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que vocês têm sintonia pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Pela audiência, pelas palavras amáveis, nós agradecemos a dona Silvia Miceli, que nesta manhã está conosco e ela nos acompanha há muitos e muitos e muitos anos. Dona Silvia Miceli, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la hoje, aqui em nossa emissora. Obrigado pela vinda até nós. Mas o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, ex-radialista e advogado hoje aqui em São Carlos, está em nossa sintonia e quer ouvir esta composição maravilhosa defendida pela Carmélia Alves, a rainha do Baião. É, a Carmélia Alves aqui desfilando e vai cantar a composição E Boi. Será que é aquele do Renan Calheiros? E Boi, Carmélia Alves do Hervé Cordovil, Carlos Galhardo, que deixou um legado maravilhoso para nós em gravações. Carlos Galhardo, Rei da Valsa, do João de Barro Braguinha, Marcha para o Oeste, o arranjo do Zacarias também. Tudo isso para ele, que foi radialista da poderosa Rádio Tupi em São Paulo. Hoje ele reside com seus aqui em São Carlos. Ele é advogado e nosso gentil ouvinte, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, que ainda quer ouvir do Roberto Martins a gravação com Joel e Gaúcho. Cai, cai. Esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. O boi pintado puxa o arado e lavra a terra do lavrador. Boi pintado puxa a carreta e vai levando o meu amor. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. Boi pintado é de raça pura, ganhou um prêmio no Salvador. Tiraram fita do boi pintado e junto dele tá meu amor. Levaram ele pro matador. Hoje só resta um couro maiado que faz tapete pro meu amor. Ai, esse boi é meu, esse boi é pintado, esse boi é maiado, é boi. Esse boi é meu, esse boi é pintado, esse boi é maiado, é boi, é boi. Vamos, maiado, eita boi pintado, oi, é boi. Adeus, meu amor, o beijo que me deve, levarei para onde for. Eu vou para o oeste, adeus meu amor. O beijo que me deve, levarei para onde for. Levo teu beijo comigo, guardado em meu coração. Mas ao voltar, sei de te dar, em troca de um beijo um milhão. Eu vou para o oeste, adeus meu amor. O beijo que me deste, levarei para onde for. Eu vou para o oeste, adeus meu amor. O beijo que me deste, levarei para onde for. Que morreu, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Muita gente cai à toa, outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. Cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. A cidade amanheceu cantando e em cada canção uma nostalgia. Você sintoniza pela Rede USP de rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eles são motoristas aqui em São Carlos, eles são profissionais do volante, eles são os nossos gentis ouvintes, o senhor José Batalha e senhor Antônio Bueno Filho. Eles estão em nossa sintonia e eles fazem ponto ali ao lado da nossa Câmara Municipal, no ponto de táxi número 1,

nunca te vi se eu formosa, nunca contigo falasse, antes nunca te encontrasse. Na minha vida enganosa, por que não se abriu a terra? Por que os céus não me puniram quando os meus olhos te viram na casa branca da cena? A lembrança que sem me dar esperança une-me ainda contigo. Bendigo a casa da serra, bendigo as horas fagueiras, bendigo aquelas querida da tua terra. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo. E na volta, Carequinha, Emilinha Borba e Ivon Curi.